Não, Léo, foi 3052, a posição 7, eu não estou conseguindo entrar em contato com a empresa. Você pode tentar entrar em contato com a empresa para tirar o feeder? Vou coordenar com a empresa, só um minuto. Ah, então que é, o rapaz está subindo a escada aqui, obrigado. Então tá, a senhora autorizar nosso pushback de acionamento, então, 3152, na posição 7. 3152 autorizado, pushback de acionamento, chama táxi. Chama aí. 05 tem livre decolagem da 10, o vento é de 140 graus com 99. Controle Salvador, Gono 805, precisa sair da PUCA. Juno 1, no centro de 935, controle. A visoria é boa, do FD. Tá livre. Entendi, 1h50, Aracaju, confirme só pessoas a bordo, por gentileza. Passagem via Pátio, Índio e Alfa, me chama pronto no ponto de espera 3152. pronto para decolagem? Ainda não, mas vai dar um 30 segundos sobre a pista. Está autorizado a alinhar e manter a pista 10 após quando próximo. No 805, agora com Recife, 2545. O 5899 da web, chame a torre de comando, 286. 286, vai tentar. O 1896 da Gol, desce para 2000 e forma estabilizado. 2000, informará. 1952. Autorizado estacionamento, chama para o push 1714. Foi salvado, bom dia, o FG 5899 estabilizou. 5899, bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Aporte quando o trem baixado e travado. Aguardando, já baixado e travado, o FG 5899. O 52 decolou, 18, 119, 35, controle. 19, 35, 31, 52. 5899 da web, só no visual, livre pouso na 10, 201, 40 graus, com 79. Visual de pouso, aqui é de 5899. Confirmou a gente, 5899. Região 52 pode voar Aracaju ou Maceió? Mantém agora. Mantém. Autorizado, puxa, chama táxi, Gol. Obrigado, boa noite. O 5-2 autorizado, Maceió. Maceió. Pronto, foi chamado. Eu solo aos 2-2. Prossegue Alfa Quilo, Pátio 3. Atenta ao sinalizador. Alfa Quilo, Pátio 3. Atenta ao sinalizador, às vezes 50 horas. Boa noite, Gol 1896, afinal, baixou e travou. Gol 1896, zona de visão, livre pouso na 10, o vento é de 1,40 graus com 7 nós. Livre pouso. O 9994, autorizado Maceió, 350, nível, decola da 10, sai da Puca, Jamo, Coisão, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue via Perisco 58, conforme rota. 5155 é o seu transponder, 11935 é a frequência do controle. Desenhamento correto, chama para o posto no 04, Gol. Identifique para 2000 inconfortabilizado. Vibrando à direita, vai de Alfa Juliette para o 05, Gol 1891. Pode falar logo, dona comandante. Confirmo, dona. 26 está autorizado para Natal, 370 nível, decola da 10, sai da Puca, transição Zipar. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 51 no 52 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Natal autorizado, 370 nível, decola da 10, curva esquerda, Puca Zipar. Com 52 no transponder, 119.35 é o controle, 132.35. 26, cotidiano correto, chama para o posto, qual a primeira posição que se encontra? Estava 28, vai chamar para o posto, 132.35. Excelente, obrigado. Obrigado. Para o saque, para o saque, para o saque, para o saque, via Índia e Alfa, me chama para o outro, no ponto de espera, na 7, no 4. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento é de 140 graus com 8 nós, gol. No 4, decolou os 30, 119.35, a frequência do controle, até a próxima. 119.35, boa noite, muito obrigado. Controle Salvador, gol no 714, na saída Pucajamo, cruzando 1.500. Confere, vigilante. 714. 946, down 6,000 feet. 7-4, chama Recife, 1-2-5-4-5. Autorizado em linha área decolar pista 10, o vento é de 1,40 graus com 11 nós, tá? 3226. Boa noite, 4178, 25, desce para 4000. Escuta agora a cópia, por favor. Trova. 317 para cópia. Está autorizado para Belém, nível 380. Decola da 10, via pêndulo 41, sai da Momo, transição Trova. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5162 no transponder, 11935 a frequência do controle. 6746, down 2000, reverse 70. 2000 is down for a 6. Do you wanna to fly Duna? Okay, fly Duna. Alright, Duna 2000, down 146. 3170 com a torre agora, 1862. Tá 3170, pode baixar de travado. Pode dar. 226, decolou agora os 38, 119, 35 é a frequência do controle. 935, obrigado, uma boa noite. Tá 3170, tem livre pouso na 10, o vento é de 140 graus com 9 nós, é porte trem baixado e travado.